like delas. Eu tô mexendo com terra, germino minhas sementes pro porquinho ter moedas e bancar aquele gin que eu bebo antes de abrir suas. Mesmo tanto de amor eu tenho, de ódio por ela, cara. Vivo no presente pra não pensar em sequela. Agora foco na entrada e saída do meu ar medito. Criatividade, fecho os olhos e abro portas. E o meu amigo quântico falou que eu vibro baixo, que era pra eu tá rico e o dinheiro tá queimado. Que palavras são fortes, eu preciso ter cuidado. Eu sou só um pisciano, impulsivo, emocionado. Longe de ser exemplo, só se for do que não ser. Não segue esse caminho que cê vai se arrepender. Tentando me encontrar, mas é mais fácil me perder. Sem esperar da vida, vejo o que vai acontecer, bye.